Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Alô, alô, W Brasil! Aqui é Tatiane Damasceno, salve galera! Eu sou do Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e hoje temos um convidado especial, de Anderson Nascimento, que vai falar a respeito do funk, funk na quebrada. E eu gostaria de trazer aqui para vocês as minhas parceiras, Joyce, Suelen, deem o seu salve aí para todo mundo. Salve, Amades, aqui é a Suelen Ribeiro, muito feliz de mais essa dose de garrafada aqui do Diáspora. Ei, salve, salve, hoje começamos diferente, com a Tati fazendo as honras da casa, é isso aí. Tati já anunciou, né? É, que somos da Inquimpa, né, aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que você, que já é nosso parceiro, parceira e parceiro, já sabe que é o Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes. E também já anunciou que temos aqui o nosso convidado espetacular, na qual a gente tem a honra de receber, que é o Janderson Nascimento, que é MC, militante da juventude do Partido Comunista Brasileiro e trabalhador do Call Center. Mora no Jaraguá, zona norte de São Paulo, e canta funk desde os 9 anos. Iniciou a militância em 2015 e desde 2017 milita na União da Juventude Comunista. Pretende no funk criticar o capitalismo e promover a agitação pela revolução. Dê o seu salve aí, Janderson. Salve, salve pessoal do Diáspora que escuta, que acompanha. Sou camarada Janderson, diretamente do Jaraguá. Muito bem apresentado, né, pela Joyce. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse encontro. Infelizmente virtual, mas nas melhores oportunidades todo mundo se conhece e a gente pode se aproximar de maneira mais humana, né? Tô aqui para responder o que vier de dúvida aí para vocês, pode ficar à vontade. Aqui é tudo nosso, ok? E é isso, acompanha lá, me apoia no Apoia-se e me segue nas redes sociais, camarada Janderson. Vamos que vamos aí. Aê, Janderson, maravilhoso, já chegou dando um recado, então já viu, né, galera? Já apoie no Apoia-se, muito bom. Querido, bem-vindo, e mudar um pouco também aqui o nosso esquema de bulimentos, né? Começar fazendo uma pergunta para você que tá um pouco no pessoal, mas que eu acho que transcende, né? Queria que você começasse, querido, falando pra gente, assim, na sua visão, né? Qual que é... ou quais são, né, a missão do funk, ou as missões do funk, né, neste território que nós vivemos. Vai que vai. E o funk na quebrada? Sendo um funk um gênero diretamente ligado às populações negras, nascido nos Estados Unidos e, né, transportado para cá e modificado, acredito que ele signifique, em primeiro lugar, o gênero da resistência da negritude. É, o funk, ele é a vanguarda cultural da população pobre e jovem do Brasil. É onde o pobre e o jovem do Brasil, mais descolado, com mais autoestima, com mais predisposição para a vida, expressa seus desejos, seus medos, suas ambições, os pensamentos negativos, os pensamentos positivos, seus individualismos, suas vaidades. O funk hoje, ele significa uma trincheira cultural para a juventude pobre relatar sobre sua vida. Né? O funk hoje, ele significa isso, tá ligado? Sim, com certeza. É essa impressão que eu tenho, Janderson. É, inclusive, é o que eu, a reflexão que eu faço é que, assim, eu, né, tenho 33 anos, sou da época da década de 90, né? E na nossa época... O forte nessa pegada que você está trazendo era o rap, né? Rap music, é, trazendo essa cultura do pobre favelado, da garotada da periferia, né? Trazer as realidades nas suas letras. Eu percebo que isso está se transferindo um pouco para o funk, né? E assim, mas como que você encara essa questão da marginalização do funk, até pelo fato de trazer muito forte as letras de cunho sexual, né? Então, quando se critica, muitas vezes, gente, pessoas que não conhecem o funk, que não conhecem a cultura da, né, da quebrada, enfim, vai jogar esse tipo de argumentação para falar contra o funk, né? Inclusive a questão da hipersexualização da mulher, né? Sobretudo as mulheres da quebrada, né? Que isso é, a maioria são negras e tudo mais. Então, assim, vem com isso muito carregado. E eu imagino até que seja uma influência até do black music, né? Dos Estados Unidos. Enfim, o que a gente pode refletir com relação a essas informações? Sim, a sua impressão ela é correta no seguinte sentido. Tem se fortalecido novamente o funk consciente. A gente tem percebido, tem saído matérias de jornal, tem saído análises de pessoas ligadas à análise cultural e que confirma que realmente tem crescido o funk consciente no Brasil, nas plataformas de streaming, no YouTube, nos ouvidos dos favelados. E isso se dá por diversos motivos, né? Muito embora no Brasil isso seja muito mais tradicional no rap, no funk sempre teve o funk consciente. Vocês lembram bem de Eu Só Quero É Ser Feliz, Andar Tranquilamente na Favela Onde Eu Nasci. Aquilo também veio junto com os primeiros movimentos do funk no Brasil. Então o funk consciente ele sempre teve ali. Só que agora ele teve uma fortalecida nesses últimos anos e eu posso explicar em outro áudio os motivos disso. Então conte aí pra gente, por favor, Janderson, sobre esses motivos. A gente quer saber. Funk consciente, como eu falei, ele sempre existiu no movimento funk do Brasil, só que ele tem se fortalecido agora por diversos motivos. O principal dele seria, obviamente, as crises econômicas que despertam nas pessoas a vontade de criticar cada vez mais, inclusive na trincheira de um gênero musical. E aí, a pandemia ela veio para reforçar tudo isso. A pandemia ela transmitiu para esses artistas do funk a sensação de que as pessoas estão escutando por mais tempo as músicas e que na ausência das baladas e das músicas que falam das situações das baladas, ele tem a oportunidade de mandar uma mensagem, de passar uma mensagem. Então, vários MCs passaram a escrever funk consciente na situação da pandemia, tendo isso em vista. Um outro motivo, que é o de fundo, o principal deles, que eu poderia ter falado até primeiro, mas eu preferi vir para o motivo mais peculiar primeiro, né? Mas é a crise econômica. A crise econômica desperta nas pessoas a vontade de crítica, né? Em momentos de estabilidade econômica, vamos dar um exemplo, no primeiro governo da Dilma, você sabe o que aconteceu no Brasil? Surgiu um movimento muito famoso chamado Funk Ostentação, justamente para falar o contrário, para não criticar o sistema necessariamente, mas para comemorar a baixa mobilidade social que alguns amigos seus tiveram. Aquele carro, aquela moto, aquela roupa que ele comprou, e você vai lá e está relatando como que foi sair com essa roupa na balada e impressionar as meninas. Funk Ostentação, ele se resume a isso, e você percebe que é algo típico de uma situação econômica estável. Portanto, a crise econômica, ela é o motivo principal do crescimento, do aperfeiçoamento do funk consciente, assim como também do hip hop. É um combustível para elevar a qualidade da crítica da arte, a crise econômica. Querido Janderson, o funk, o samba, o hip hop, o jongo, o maracatu, ou seja, Eu tenho uma sensação de que se veio de cultura preta, vai ter sempre criar polêmica entre o colonialismo. Vai sempre criar polêmica no colonialismo, no capitalismo. Simplesmente porque a gente está aí para poder fazer as denúncias mesmo, a partir dessas estratégias de encantamento que nos fazem ficar vivos, que nos fazem permanecer em meio a tantas vulnerabilidades e violências. E aí, eu gostaria de bulir, né? Porque quando a gente também traz, né, essa questão polêmica do funk em relação a mexer, né, sobre a sexualidade, a falar sobre a sexualidade, eu fico jogando aqui e eu vou bulir mesmo, porque assim, eu tô aqui pra bulir hoje. Bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, bole, Joyce Jane. Tô aqui pra bulir hoje, sabe? Sobre que o sexo na sociedade colonial, o sexo, a sexualidade, o corpo na sociedade colonial, ela é um tabu, mas ela é um tabu sobre que sociedade? Eu já até respondi, mas é isso também, né? Pra gente começar a pensar. E outra coisa, quem define o que é consciente? Quem disse que falar sobre sexualidade também não é uma consciência? Quem disse que falar sobre sexualidade, sobre parâmetros de quem? Sobre o olhar de quem? Estamos falando que isso não serve e isso serve. Sobre qual parâmetro estamos colocando que falar de sexualidade da maneira como o funk traz não é o correto? Enfim, só pra bulir, e eu gostaria que você pudesse, né, enfim, claro, gente, todo mundo aqui, né, quisesse falar a respeito disso. Se no fundo, sabe, os nossos parâmetros para avaliar o que é consciente, o que não é consciente, o que é sexualidade, o que não é sexualidade, o que pode, não pode, não está vindo também, não a partir do nosso sul, mas a partir de um norte, né, o norte ocidental. Enfim, Janderson, é para bulir mesmo, porque agora é para bulir. Enfim, as meninas também, fiquem à vontade, gente, aqui é o terreiro de discussões e bulimentos, então bora lá. Adorei, amada, o bulimento, porque é isso, né, a gente sabe que na quebrada vai ter o funk que ele vai tratar do corpo, né, especialmente da mulher, de forma violenta, beleza, a gente sabe, mas isso não pode servir para generalizar e nem para criminalizar, porque a violência contra o corpo da mulher, ela não é um dado que é inventado pelo funk, né, essa hipocrisia de ficar querendo dizer como se o funk tivesse inventado, então isso é uma camada. Agora, falar de sexo, por que que isso é um problema, né? É como demonizar Exu que é o corpo, né? A africanidade, ela vai cultuar a vagina, ela vai cultuar o pênis. A sarrada é muito antiga, minha gente. Se você for na África, em Palenque, nos quilombos da Colômbia, você vai ver muita sarrada. E, né, por que que isso é menos importante, né, na vida? Olha, eu acho uma pergunta perfeita para responder, inclusive eu já tive que responder ela em outra situação, feita de outra maneira, mas a maneira que você colocou ficou muito clara e já traça um caminho para eu seguir. E é o seguinte, sim, a categoria de funk consciente, ela é usada por mim muito mais no sentido de identificar rapidamente o que eu tô falando, sabe? E não necessariamente descrever com a mais profunda precisão, sabe? Sim, no funk ostentação existem aspectos conscientes, porque existem pessoas que realmente são ideologicamente liberais da meritocracia e querem cantar ostentação. Essa pessoa está sendo consciente na mensagem política que ela está mandando. Assim como no chamado funk putaria, inclusive é uma discussão antiga, existe sim o aspecto consciente, principalmente em dois momentos, eu vou dizer aqui, né? Teve um primeiro momento de algo que chamaram, eu não sei se é o mais adequado, né? Nunca refleti tanto sobre isso, mas falando aqui, chamaram de movimento feminista do funk na década retrasada, quando surgiu Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda, e essas moças que passaram a cantar suas versões das tramas sexuais, né? Por mais explícitas que fossem, a própria atitude já era uma quebra de tabu, né? Então, sim, a intenção dessas mulheres era quebrar tabu. Que não era basicamente cantar, né? Então, se fosse basicamente cantar, ia cantar em qualquer lugar, e não no movimento funk, até então machista. Hoje, a gente encontra, por exemplo, a MC Drica, que era escutada por muitas pessoas, inclusive progressistas, inclusive mulheres que se identificam com o feminismo. Porque a MC Drica, ela traz em suas letras um aspecto de independência sexual da mulher muito presente, muito claro, né? Eu acho que como a gente está aqui num clima tranquilo, eu poderia até dar um exemplo recitando uma letra dela e confirmando que sim, o que você colocou na sua indagação é correto. O consciente é um termo restrito e que não considera outras questões. Eu vou lançar um trecho da MC Drica para finalizar minha resposta. Aí, Wildef, eu não aguento mais o seu amigo, entendeu? Faz mais de 2 meses que eu terminei com ele, ele não pode me ver no baile, quer me mandar embora, quer vir me agredir. Mas o bagulho é o seguinte, não vai ficar assim. Pelocão de lança querendo me agredir. Bem no meio do baile, não quer me ver feliz. É assim, ó, vai fazer carão, vai passar nervoso. Mas minha buceta cê não vai comer de novo. Vai fazer carão, vai passar nervoso. Isso é reivindicação de liberdade sexual total, entendeu? Isso é afirmação de que ela manda no corpo dela, independente de qualquer atitude que o humano possa ter. Isso a MC Drica, eu tenho certeza que ela não escreveu inconscientemente. Então é isso, respondendo sua pergunta, sim. O conceito de consciente pode ser algo que está sendo importado de maneira equivocada para uma realidade brasileira como a nossa. Tanto eu utilizo mais para facilitar, já que a discussão sobre funk é muito débil no Brasil, é muito pobre, né, a discussão sobre funk, e aí as pessoas não sabem muito bem, né? Para as pessoas, funk é funk. Aí às vezes eu aproveito e falo funk consciente. Mas a pergunta foi excelente, porque esclarecer isso é fundamental. É isso, sabe? A gente tem que começar a cismar, como diria minha avó, sabe? Peraí, de que fala tá vindo essas críticas todas? Porque, ó, você mandou aqui a MC Drica, pois agora eu vou mandar um outro, cara, que é espetacular, que é o que a branquitude sempre faz com as nossas, com o que é nosso, sabe? Se apropria do que é nosso. Ou aquele, como é que é? É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. E é exatamente isso, sabe? Foi a mesma coisa que acontece com o funk, aconteceu com o samba, acontece e aconteceu com o jongo, com os carimbós, com os maracatus, ou seja, mas... É, quando tá na sua dose de querer pegar a humanidade, né? Do branco querer pegar a humanidade, é nos bailes funks, é nos sambas, né? É nos terreiros todos que eles aparecem. Então, a gente sempre cismar sobre que ponto de vista, né? Estão vindo essas críticas, né? Estão vindo essas avaliações a partir do que é nosso. Com certeza, Joyce. Inclusive, em outros lugares também, né? Da nossa América, na nossa diáspora. É, nos Estados Unidos, por exemplo, com o jazz, o blues, que é uma música preta que foi elitizada e hoje os brancos usam como, né, ocupam esses espaços como se fosse algo somente que a burguesia pode ou se apropriar, mas na verdade foram expropriados, né? Só mais um comentário ainda sobre isso, né, amada, que a gente tava conversando aí, é que também nesse terreiro de bulimentos a gente olhar para as dinâmicas de controle sobre os temas, né? Por que que, de repente, o tema da sexualidade abordado por uma mulher preta favelada, né? Ou por um homem preto favelado, nos termos que ele ou ela quer, não é aceito. Mas aí, dependendo de como aquilo tem uma manipulação e uma dinâmica de controle, aquilo já é aceito numa indústria que vai enriquecer outras agentes, outras pessoas. Desde que você trate aquela coisa, mas você... É como se houvesse uma política higienista sobre como trazer também. E isso também é sobre expropriação, né? Então, é muito bulinante. Amores, amoras, é isso mesmo, é pra bulinar. E o bulimento hoje tá legal, não tá? Então, daqui a pouco a gente volta. Cabelo black, jaqueta de couro aberta, Black Panthers na camisa, tranquilão, fazendo meu corre, mas preparado pra pegar fascista. No visual ele já me avista, está diante de um preto ousado, morre de medo, sabe que não aguenta um minuto de braço com o favelado. Na internet eles pagam de macho, cheio de marra querendo plateia, mas se mexer com os comum na quebrada, ele tá ligado que é outras ideias. Não somos esquerda, paz e amor, porque a paz se conquista com a guerra, e a guerra contra o nosso povo eles já começaram. Companheira e companheiro preto, estude bastante e evite ser preso pra se defender e fuder com o sistema desses arrombados. Não somos esquerda, paz e amor, porque a paz se conquista com a guerra, e a guerra contra o nosso povo eles já começaram. Companheiro e companheiro preto, faça capoeira e estude direito pra se defender e fuder com o sistema desses arrombados. O seu fascista, sou comunista, o seu terror. O seu fascista, sou comunista, o seu terror. Vamos cuidar pra não deixar acontecer, como fizeram com a Marielle e com a Mestre Moa do Catender. Eu me lembro, me disse um parceiro, que os pretos precisam se defender. Quando não tiver pra onde correr, eles vão esculachar você. Na calada da madrugada a polícia me para, não me respeita, não vai com minha cara. Talvez fosse se ela fosse clara e o cabelo liso, já você simpatizar com os cara. Não corre o risco de levar bala, porque ela não se perde por perto do seu condomínio. Vamos cuidar pra não deixar acontecer. Vamos cuidar pra não deixar acontecer. Vamos cuidar pra não deixar acontecer. Como fizeram com a Marielle e com a Mestre Moa do Catender. Cabelo black, jaqueta de couro aberta. Cabelo black, jaqueta de couro aberta. Cabelo black, jaqueta de couro aberta, Black Panthers na camisa, tranquilão, fazendo meu corre, tô preparado pra pegar fascista. O visual ele já me avista, está diante de um preto ousado, morre de medo, sabe que não aguenta um minuto de braço com o favelado. Na internet ele paga de macho, cheio de marra querendo plateia, mas se mexer com os comum na quebrada, ele tá ligado que é outras ideias. Não somos esquerda, paz e amor, porque a paz se conquista com a guerra, e a guerra contra o nosso povo eles já começaram. Companheira e companheiro preto, estude bastante e evite ser preso pra se defender e fuder com o sistema desses arrombados. Acabamos de curtir o som Sou Comunista, o Seu Terror, do camarada que tá hoje aqui com a gente, né, bulindo sobre o funk, Janderson. Olá, eu sou Alexander Martins Viana, professor de História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu ouço Diáspora, a cor da nossa cultura. Como vocês estão? Torço para que estejam todos e todas e todes muito bem. Sim, a vacina saiu, mas a questão é, quando é que essa vacina vai chegar até a gente, não é mesmo, amores e amoras? Sendo assim, a gente continua ainda gravando o nosso Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes, no modo remoto, evitando aglomeração, usando máscaras, lavando as mãos, usando álcool em gel. Tudo isso para que a gente permaneça vivos, vivas e víveis, porque esse é o nosso maior ato de resistência nesse momento e nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. É isso, amores. Diáspora. E ainda que bulindo, né? Já indo para as nossas considerações finais. Eu sei, querides, mas é um tema extenso e que a gente vai ter que bulinar muitas vezes para poder, né, enfim, discutir, criar as nossas formas de falar sobre as nossas narrativas, sobre a nossa arte, enfim. E aí, para as considerações finais, eu gostaria, querido Janderson, que você falasse, né, dessa música, né, da criação dessa música, enfim, o terreiro é seu, bora lá. Essa música, Sou Comunista, o Seu Terror, que vocês exibiram, eu fiz ela quando percebi que o Bolsonaro seria realmente alguém com potencial de vencer eleições, né? Quando eu vi que formou-se um bloco quase que unificado da direita no Brasil na transição para o segundo turno da eleição de 2018. E aí a gente estava também na ressaca da morte da Marielle, do Moa, do Catender. A gente tava comentando muito na internet na época sobre autodefesa, sobre se defender dos fascistas, sobre se defender dos homofóbicos, dos racistas, dos neonazistas que estão soltos nas ruas agredindo as pessoas, dos policiais violentos e etc. Aí, Sou Comunista, O Seu Terror é uma música que faz um apelo à autodefesa dos oprimidos. No refrão, né? O seu fascista, sou comunista, o seu terror. Que é uma paródia daquele grito, né, popular, sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Só que eu falo que sou comunista, o seu terror. Isso foi inspirado, né, num canto que a UJC fez em São Paulo, a juventude do PCB, em algumas manifestações. E aí ficou no meu ouvido assim, nossa, de onde eles tiraram isso? Certamente é brasileiro, né? Aí eu não quis saber muito de onde que veio, mas assim que eu ouvi, eu cheguei em casa e escrevi a letra. E a história da música seria basicamente isso, um apelo à autodefesa dos oprimidos e das oprimidas, né? E de todas as pessoas que sofrem opressão. Para sintetizar, sim, as três perguntas, os três áudios, eu começaria pela Tati dizendo que sim, né? Esse gênero da diáspora negra, do Atlântico Negro, mais precisamente, né? Desse eixo aqui da terra onde os negros foram escravizados, trazidos e tal, é característico, né? O que os negros das Américas fala, reivindica, não é exatamente igual ao que o negro da França reivindica, né? Tem todas as suas particularidades, sim, e na medida em que a música negra vai se incorporando no mercado musical, como o mercado, o escalão de cima do mercado econômico, né, o escalão de cima da economia é ocupado pelos brancos, consequentemente eles acabam direcionando os objetivos político-culturais dos negros a um objetivo meramente mercadológico, o que causa uma grande mistura de coisas e de interesses, fazendo com que, inclusive, seja interpretado como apropriação cultural, só que eu acredito que, além disso, teria termos até mais precisos, né? Como, por exemplo, um aprofundamento da ideologia liberal na música negra. Agora, tratando sobre o áudio da Suelen, tem um tópico muito interessante pra gente comentar, que eu tava comentando esses dias, inclusive. Nesse negócio do controle, sabe? Eu acho que vai muito de encontro e você vai se satisfazer com a minha resposta. Eu tava criticando esses dias nos meus stories policiais que fazem reação de funk. Sabe essa nova onda de você ter um canal no YouTube para reagir às músicas na primeira vez que você escuta, que muita gente gosta de ver a reação das pessoas, né? Ainda mais pessoas com certo conteúdo de vida, né? Um policial, um professor, um psicólogo. As pessoas gostam de ver a reação deles diante de funk, de rap. Na internet criou-se uma nova onda de reação e agora policiais estão reagindo aos funks para fazer sabe o que, Suelen? Olha que bizarro. Eles ficam apontando o que é abusivo de crítica ao sistema e o que não é. Eles ficam colocando freio nos moleques e nas meninas, né, que cantam, quando criticam a polícia, por exemplo. Sempre que critica a polícia, ele dá uma pausa na reação, no vídeo, e fala: bom, essa parte aqui eu já discordo, eu já acho que não é todo policial, eu já acho que a vida é mais complexa, eu já acho isso e aquilo. Nada pode criticar profundamente a violência que a gente sofre, a opressão que a gente sofre, nada pode invocar o poder do preto paralelo, né, quando fala, sei lá, de roubo, de virar vida louca. Esses policiais acham que a gente está realmente querendo entrar pro crime, quando na verdade a gente está sendo poético mesmo, a gente está relatando a reflexão que os pretos passam na favela quando estão morrendo de fome, né? Quando precisam pagar suas coisas, aí passa na cabeça: bom, vou fazer loucura, vou fazer um bagulho. A gente fala na letra, o policial vai lá e reage como se a gente estivesse sendo simples, né? Seria pra mim o maior exemplo de controle. Policiais estão articulados e determinados a acabar com esse negócio de proibidão e crítica à polícia. É isso que eu sinto. E isso é um movimento de tentativa de controle das nossas pautas. Como eles não conseguem mais enquadrar na criminalização do funk juridicamente, apologia ao crime, essas coisas, eles não conseguem mais porque os moleques são espertos, os moleques sabem escrever. Os moleques sabem fugir, igual fazia o Chico Buarque e o Gil naquela época da ditadura. Eles sabem fugir liricamente da repressão. A gente sabe muito bem. A gente sabe usar arma de brinquedo no clipe. A gente sabe muito bem como que eles vão jogar os ratos jurídicos dele pra cima da gente. E aí, eles perceberam que a gente tá sabendo escapar da criminalização e agora estão tentando controlar nossa crítica. E aí eu acho que eu finalizaria dando isso como exemplo de tentativa de controle das nossas pautas. Tentativa de dar o caldo do liberalismo novamente. Colocar a gente no eixo da ordem, sabe? Fazer com que a gente só use o funk consciente pra falar: eu conquistei, eu lutei, eu sofri, meus amigos morreram no crime, mas eu consegui fugir disso. É isso que os policiais querem que a gente fale no funk, no funk consciente. E olha, sinceramente, ele que assista filme dramático, porque a gente tá aqui pra falar de luta de classe. Exatamente, querido Janderson, sabe? Que assista filme dramático, sabe? E leve pra terapia, se caso não gostou. Porque é isso, isso é nosso, sabe? É a nossa cultura. Quem tem que definir, quem tem que falar, quem tem que dizer, quem tem que criticar, quem tem que... Somos nós, cara. Meu, para de meter o bedelho na onde não é chamado, sabe? Que saco, né? Enfim, é isso, olha. Janderson, só quero te agradecer por essa conversa espetacular, por estar aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos. Nossa, muito obrigada, querido. Gratidão profunda pelo seu tempo e por essa troca. Agradeço muito também, espetacular. Eu tô passada aí com essa informação que você trouxe. Mas ao mesmo tempo não é de se admirar, né? Acho que tem até a ver com outro programa que a gente tava falando sobre Carlos Marighella. É muito complexo, gente. A gente não pode ficar... simplificando como um enredo de novela, né? Exatamente, assim. É muito mais profundo. E como diz a Renata Prado, que eu já tô deixando a indicação aqui, o vídeo tá no Mastro Professores. Se procurarem lá, Atlântico Afrofunk, Música, Periferia e Resistência, com a Renata Prado, ela coloca em dado momento, né, que se as pessoas se chocam, né, quando essas realidades são narradas liricamente, poeticamente, porque, gente, é uma forma de arte, é um movimento cultural, né, imagine viver, né, nisso. A crítica sempre vem de pessoas que estão muito distantes dessas realidades. Podem convidar quando quiserem, tudo bem? A gente tenta encaixar na agenda. Obrigado mesmo. As perguntas eu achei fundamental. Todas, completamente. Nada que foi colocado aqui eu acho que foge da necessidade do que a gente tem que saber sobre funk, sobre esse universo. E o espaço de vocês, com vocês, né, compondo, é bastante acolhedor e me senti à vontade. Muito obrigado. E é isso, última coisa mesmo a dizer é para que as pessoas acompanhem meu trabalho nas redes sociais, Camarada Janderson, em todas as redes sociais. É assim que você vai me encontrar. E você vai poder apoiar meu trabalho no apoia.se/camaradajanderson, minha música nova no meu canal Camarada Janderson, minha música nova Fogo no Pavio. Lancei ontem no YouTube. Divulga lá, confere lá. E aí quero deixar também mais uns recadinhos finais aqui, aliás, parciais. Como sempre aqui, lembrar vocês de seguir a gente aí em Kimpa, NKINPA. Também vai lá no Apoie-se do Janderson, que ele colocou aqui no começo do programa. A Inquimpa tá no Instagram, Facebook, Deezer, em todos os lugares estamos, como Exu. NKINPA, procura a gente, dá um salve. Quero encerrar também falando das leis, porque a gente precisa se atentar que já há algumas leis elaboradas sobre funk. E quem trouxe isso também foi a Renata Prado, nessa conferência do MASP. A gente tem uma lei 711 de 2018, sancionada pela vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, que institui um programa de desenvolvimento cultural do funk tradicional carioca, que consiste em fundamentar o movimento na identidade cultural da diáspora africana, resultado do processo híbrido, influenciado pela música eletrônica negra, norte-americana, o hip-hop, ritmos do subúrbio negro carioca no final de 70. A gente também tem a Lei Estadual aqui em São Paulo, da deputada Leci Brandão, 16.310, que institui o Dia Estadual do Funk. Temos a 10.639, que a gente sempre fala sobre cultura